queria te dar joias, um diamante bem brilhante. Queria te dar o céu, um pedacinho da lua talvez. Queria te dar um jantar à noite à luz de velas. Queria te dar um livro ou um disco de vinil. Queria te dar o que quiseres, a bolsa dos teus sonhos. Queria te dar a viagem pra Patagônia ou um vulcão. Sou tão pobre, meu amor. Eu só posso te dar amor. E essa poesia nesse dia. Ah.